Essas nossas músicas aqui que estão confessando ela. Ela tem uma batida mais ou menos assim. É uma, não sei se é 3x4, 2x4, uma coisa assim. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Então, os indígenas, os africanos cantam com esse ritmo aí, né? Oh, Emma, quero a sombra da sua pena, oi, lelê, Emma, Emma, sombra da sua pena, lelê, é só essas antigas, que são por pessoas de idade e com aqueles cocares na cabeça. Então todos abraçados, forma aquela roda, né? Então o que acontece é o seguinte. E aí, tio? Lágrima nos olhos, porque você não sabe se no outro ano que vai ter aquela mesma festa, se você estará ali. Hã?